Ei! Final dos tempos, parceiro! Família de monstros! De cá! Eldo Marques, Giovanni Caeste, Léo Banca de cá! É coisa de louco, rapaz! Conexão Brasília-Curitiba! Quem tem ouvido, ouça! A profecia de João na ilha de Patmos! A evolução do homem é necessária, mas não dessa forma. Vejo a ciência procurando uma pá de resposta. De onde viemos, pra onde vamos, qual o fim da raça? O que vai nos sobrar como herança? A humanidade sofre, vejo que se cumpre a profecia. Deus deixou claro a volta do Messias. O mundo em destruição, meus olhos já conseguem ver. Uns querem matar, outros querem morrer. Os selos, as multidões com as vestes brancas. É chegado o momento, ouça a primeira trombeta. O fogo é lançado na terra, queimando o terço dela. É visível o estrago da guerra. Armagedon, é o fim chegando. Miséria, fome, o homem se matando. Hoje é metáfora e soa como coisa louca. Deus está voltando, quem tem ouvidos ouça. Hoje é metáfora e soa como coisa louca. Quem tem ouvidos ouça. Hoje é metáfora e soa como coisa louca. Quem tem ouvidos ouça. Hoje é metáfora e soa como coisa louca. Quem tem ouvidos ouça. Hoje é metáfora e soa como coisa louca. Quem tem ouvidos ouça. Orion destruído, lançando sapiens no abismo. Deus está com pressa, por isso venha aos seus ouvidos. Falar de algo que é loucura aos olhos do homem. De uma guerra declarada que o mundo consome. O anjo brada, não haverá demora. Enquanto os crentes estão falando, cê tá fechando a porta. Futuro triste, onde todos seremos julgados. O inferno existe, tão certo quanto o mar é salgado. Vejo o arrebatamento, Deus busca a prometida nova Canaã. Eternidade e vida, agora procuram a morte. Mas é em vão, teve o tempo do mundo pra buscar a salvação. Tarde demais. A besta é presa na terra, vozes que vêm do céu, ouça a última trombeta. Hoje é metáfora e soa como coisa louca, mas Cristo está voltando, quem tem ouvidos ouça. Hoje é metáfora e soa como coisa louca, quem tem ouvidos ouça. Hoje é metáfora e soa como coisa louca, quem tem ouvidos ouça. Hoje é metáfora e soa como coisa louca, quem tem ouvidos ouça. Hoje é metáfora e soa como coisa louca, quem tem ouvidos ouça. Os mares fugiram, a terra tremeu, a trombeta soou. Línguas confessam, olhos avistam que Cristo voltou. Agora me diga o que é que se pode fazer. Não tem din, não tem blin, sem dublê, nem cachê. Vai se esconder aonde? Cê vai correr por quê? Muitos te avisaram que ia acontecer. Cada convite rejeitado e não no portão. Eles falaram que era assim, você vivia não, irmão. Agora é o finalmente. Hoje você enxerga o que cantavam os crentes. Maremotos, terremotos, guerras, milhões de mortos. Quase ilógico o fato, as pilhas, os corpos. É óbvio que agora se arrependeu. É mais que claro que agora se clama por Deus. Hoje é metáfora e soa como coisa louca, mas Cristo está voltando e quem tem ouvido ouça. Hoje é metáfora e soa como coisa louca.